Geral 9976, táxi autorizado de Alfa, Kilo Parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo Parte 3, atento ao sinalizador federal. Estabilizado da ILS, Sarenha 6225. Hoje próximo a Sarenha, deixa na Torre Salvador, é 1-9 desse balanço. 18-9, até a volta, agradecendo. 961, decolou os 27, controle Salvador, 120 decimal 8. Mundo 20 decimal 8, boa semana. Controle Salvador, gol 9961, no passa 1600 metros. 61 no contato da Radar da Colégio, tudo mantém o nível de voo 360, posso usar 2 metros brasileiro. Não deu pra compreender não, faça aqui nível 360. Subiu 360, está contato na Radar da Colégio, ao cruzar 2 mil pés do Ledo. 2 mil pés direto Ledo, obrigado, gol 9961. Na 6225, Palos 3A, libera pista, chama o Paulo Salvador, no 21. Paulo 21, até a volta, minha direita. Xané 6225, bom dia, táxi de Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7, 6225. 961, não chame o centro de Recife, é em 3325, contando 3395. 3295, ou 961, uma bosta. Romeu, está em décimo circuito de tráfego, chama tudo agora em 1-1-8, décimo 9. Vou para o ponto do Rota Pro. Romeu, bom dia. Vou lá para o Rota Pro e vou com o Rota Pro. Fala, Lapa, Juliette, Romeu, tráfego no visual. Autorizando com 5-7, o vento 020 graus 039, ajuste altino para o 04. 3-14, autorizado por 1-2-3-4. Alfa Romeo, Paulo foi aos 39. Livre backtrack, libera a pista na BAPS para quem se livre estacionar. Alcian Quieto, bom dia, precisa. É, autorização de rebote. 43 ao 41, ponto número 1. Autorizado o rebote, reporte para ingresso no pátio 1, Alcian Quieto. Quieto, Alcian Quieto. Salvador, bom dia, Xané 6225, informação Golf, cota Brasil. Xané 6225, bom dia, Golf confere, Brasília autorizado via pêndulo 17, nível 380. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5423, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 3-0 autorizado via pêndulo 197, decolando da 190 com primeira curva à esquerda, perfil agora ele é fã. 5-4-2-3 e 1-2-0, oito, Xané 6225. Xané 6225, correto, portão 7, chama o trampo de estacionamento. Mara pronta, no 7, 6225. Alcian Quieto, autorizado ingresso, reporte ao término. Gente, continuando o reporte. Excelente, bom dia, Alfa Echo. Salvador, muito bom dia, Ocean Air 62 ano Uno, uma boa. Air 62 no Uno, bom dia, Golf confere, copia Galeão 360. Afirmativo. Autorizado para Galeão, nível 360, via rota do ponto de voo, perfil de saída Dael, Leda e Irumi. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5424, frequência do controle Salvador, 120.8. Então para o Galeão no 360, via rota do plano, Gael Leda Irumi, escola da 10, curva direita, transponder 5424, 120.8, 0621, está na posição 4. Funcionar 621 correto, posição 4, você não pronto, espere que você não é mesmo. Pronto, Golfo 963, bom dia, formação Golfo confere, Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Irumi, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5426, frequência do controle Salvador, 120.8. Vamos 963, confirmando a rota até novembro 857, até a posição Golf. Confirmado até novembro 857. Correto, portão 5, chama os ângulos, estacionamento, vamos 963. Comendo ainda, ele fica próximo, pois na portão 7. Autorizado, chama o táxi, estacionamento 235. Amarelo. Aguarde instante para isso. Puxa a aeronave da companhia no 07 já finalizando. Após a mesma ser autorizada. 2225, autorizado táxi para o ponto de espera que são 10, via Pátio 1, táxi para Índia. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 095, agora em bom voo. Obrigado, amanhã eu estou lá no ponto de espera, né? Na linha 211, no coordenador com a equipe de solo após passagem da aeronave da companhia Cauda, autorizado, chame táxi. Na linha 211, na escuta de solo. Chanel 6211 no portão 04 na escuta do solo. Rápido, vamos fazer já. Estou com a equipe de solo após passar a aeronave da companhia Cauda, autorizado, chame táxi. Pega a porta para passar a aeronave da companhia da guarda, desculpa que a aeronave do 62 5, autorizado a decolar de Puma 0, vento 040 graus, 039. Ali decola, 62. 625, pode chamar o controle? 6225, decolou 22, controle no 20, decimal 8. 108, 6225. É de 3 horas e 30 ao caso na Guarulhos. Excelente, 621, autorizado táxi para ponte de espera para o Sistema 0, via Índia. Ponte de espera, chame de torre 118, decimal 95, ajuste no 095, agora um bom dia. Nome bom dia, o 1865. 1865, bom dia, informação Golf, copia Brasília, nível 360. Copia, deixa eu só uma informação, vocês não estão recebendo plano de exatamente? Não entendido, não recebemos? Não recebeu, a Salvador aqui está recebendo o plano, solicitação de plano via Datalink. Tem que checar essa informação junto à sala IS? Só os tais por gentileza. Não, tá bom, eu posso considerar a copia agora e o voo 1865. Gente, voo 1865 autorizado para Brasília, via Cruzulo 17, nível 360. Isso sai da água, após posição elétrica, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5431, frequência de controle Salvador, 120, decimal 8. 360 para Brasília, conforme rota do plano de voo para o Luna 7, decola agora elétrica, curva direita, 5431, transponder, controle 120, 80, na posição 8, para o voo no 865. Voo 1865 correto, posição 8, sendo o plano de Tibete, acionamento. Voo 9062. Voo 9063 autorizado, sendo táxi. Tá, mas...